sobirá, olha pra dentro, é fácil só virar pra você, amor. É fácil só virar, olha pra dentro, é fácil só virar. Que uma coisa eu sei bem, nem sempre tem explicação, mas pra tudo tem solução. Eu foquei na expansão, consciência e meditação, consciência e meditação. De uma coisa eu sei bem, nem sempre tem explicação, mas pra tudo tem solução. Eu foquei na expansão, consciência e meditação, consciência e meditação. Cenas de outras vidas vividas, civilizações antigas já tinham tecnologia, sinas, inscrições em línguas escritas, ensinamentos vitais, meditações em cristais. Vivi tocando tambor, vestido de branco, transformando minha dor em algo brando. MCs querem dinheiro no banco, mas se esqueceram de ter proteção do santo. Sempre que eu saio na rua, faço a reza, não tenho pressa, o que é meu tá guardado. E eu não tô falando de recompensa, pensa, falo de uma coisa mais intensa, extensa. Vem das profundezas da alma, minha calma, meus problemas, se lembra, é só passado, parte do seu aprendizado. O espírito fala, ninguém tá calado. Que uma coisa eu sei bem, nem sempre tem explicação, mas pra tudo tem solução. Eu foquei na expansão, consciência e meditação, consciência e meditação. De uma coisa eu sei bem, nem sempre tem explicação, mas pra tudo tem solução. Eu foquei na expansão, consciência e meditação, consciência e meditação. Ei. Só peço luz e confiança pra viver as impermanências da vida, focando na expansão da consciência. Religião e ciência em breve serão vistas como a mesma coisa. Explicações da existência, espiritualidade, já que a vida é apenas uma onda vinda do oceano da eternidade. Equanimidade, hoje eu precisei de força, fui pra natureza me desprender da cidade. É só um número minha idade, são milênios de alma, milênios de karmas, milênios de falhas, milênios de aprendizado, milênios de dharmas, um milênio pra ver que não deveriam existir armas. Nem sempre tem explicação, mas pra tudo tem solução. Eu foquei na expansão, consciência e meditação, consciência e meditação. De uma coisa eu sei bem, nem sempre tem explicação, mas pra tudo tem solução. Eu foquei na expansão, consciência e meditação, consciência e meditação. Olha pra dentro e vê. É fácil só brilhar.